Argentina 1911, airborne at 54, contact Salvador, departure control 120, decimal 8. We departure 120, decimal 8, 7-8-6. Afirmativo, o 1961 aqui no Apron 3, parece que a posição nem é dúvida, o feedback é só nessa. Autorizado, chame táxi. Vai chamar táxi, 1961. Fantástico, 9561, a bordo 079, Campinas 3:21. 561, autorizado site via Fátima Índia, chame quando não for espera pronto, ajuste altímetro 1017. Com 1017, Fátima Índia, chama no ponto espera pronto, 561. 208, obrigado, bom dia. Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Bom dia, por isso que eu não tenho motores de massa lenta no passo 3, já na rua do Marcelo. Esse autorizado chama no Verme. 500, vem aqui, ó. Autorizado, chame táxi, voo 981. Autorizado, chame táxi, voo 981. Salvador, muito bom dia, gol 1161, informação Delta. Gol 1161, Delta confere, pronto, 4. Firmo, prossiga. Gol 1161, autorizado. Guarulhos, Delta 1-0, Tabaté, nível de voo, 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída São Romo, Leda Dófilo, aciona 5524, controle Salvador, opera em 1-20-8. Ok, copiado, gol 1161, está autorizado nível 360, Guarulhos, Delta Zulu 1-0 até Tabaté. A pista 10, curva direita, perfil São Bruno, Leda, 5524 e 120 decimal 8, confirme. Controle 120 decimal 8 e o seu fone é 5524. Bom, no ano 61, obrigado. Acho que você está indo com 86 bola, alterando Campinas 0548 da autonomia. Chamaremos o 1161. Você é apenas alternado Campinas, voo 81. 86 a bordo, alternado Campinas com 0548 da autonomia. Gente, autorizado táxi, partiu 20, chama no ponto 10, 0 pronto, ajuste o altímetro 1017, voo 1181. 1891 autorizado. Alinhar e decolar pista 10, o vento 320 graus 029. E decola 10, com 8, 1. 2, Salvador Rua, 09233. 09233, prossiga. Tem alta, autorização da Leão. 09233, aguarde o stage copy. Prepare São Bruno, leda Docu. São Bruno, leda Docu, 09233. 3201, confirme. Afirma ativo, bom dia para São Paulo, como é? C3601, motorizado, São Paulo, via. Proceito 10, curvada, passo do plano, nível 360. Decolagem da piscina 0, com primeira curva à direita, saída São Bruno, linha ótima. Passando no transponder 5527, controle salvador em 3120, próxima 8. Sambo 1, Leda Mótiva, na 360. Sim, Sambo 1, Leda Mótiva, intercepta com o 10, segue com o fundo da rota do plano, chama o pushback a falando. 9233, autorizado o táxi Sapatinho no Indy, chama no ponto espera pronto. Hoje o show é altímetro em 10017. Zero Gol 1161, no Pat 3 para puxa acionamento. Zero Zero, Gol 1161, chama o táxi. Livre puxa acionamento, Gol 1161. Decolagem autorizado, pista 90, vento calmo. 206-208. 208, boa noite. Artigo 1161 com 4 horas e 19, Galeão, a bordo somos incêndio e 3103. Galeão 61, incêndio, parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista 10, chame pronto, quem negar 10, 17. 10, 17, direto em frente, parte Índia, chama pronto no ponto de espera da 10, 161. Pronto, espera, pronto, gol 1161. Gol 1161 e decolar, pista 10, vento calmo. A linha decolou no 0, gol 1161. 3601, se eu estiver autorizado, chame táxi. Afirmo, se eu estiver autorizado. Obrigado. Obrigado, pode ir. C3399, autorizado Guarulhos via Upper Zoom 0 Tabaté, nível de 300. Decolagem da piscina 0 com primeira curva direita na saída São Rômulo da Mótiva. O transponder é 5545, controle salvador para 1B0.8. São Bruno, Alê da Morte, volta 3399. Autorizado, São Paulo Congonhas, via Turismo 10 para o Bávio, Turismo 6 pós, minha pós rota do plano. Nível autorizado, 360. Decolagem da Piscina 0, primeira curva à direita, saída São Bruno, Leda Mótiva, 5553, 120.8, controle Salvador. São Paulo Congonhas, Turismo 360, Turismo 10 para o Bávio, Turismo 6 Cosmo, decola da 10 à direita, São volume na lei da Bátiva, 5573 no transponder, 208 no controle. Transponder é 5553, o Chanel 6075. 5573, obrigado.